infância na roça foi tão fraca. Fui criado brincando na corola. Toda quenga de coco era uma bola. Todo osso que achava era uma vaca. Toda casca de cana era uma faca. Toda moita uma sombra pra brincar. Toda vara um cavalo pra andar. Toda casca de pau dava um apito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar. Casebre que a gente se arranchava, 7 horas da noite era o horário que mamãe agarrada com o rosário nossa vida pra Deus encomendava. Se sentava na cama e convidava cada filho que tinha pra rezar. Só deixava a família se deitar quando tinha cantado o seu bendito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar. Lá em casa não tinha geladeira, guarda-roupa, sofá nem energia. Tinha um pote revendo de água fria, enfiado num gancho de madeira. O chapéu de papai andar pra feira e as roupas da gente passear. Por não ter um cabide pra botar, pendurava num gancho de um cambito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar. Passado infantil sem segurança transformou-se comigo numa história que passou para o livro da memória, figurado com folhas da lembrança. Eu queria voltar a ser criança, mas o tempo proíbe de voltar. A lembrança não para de aumentar, não cancelo a saudade nem evito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar. Amargava como fel no período infantil por mim vivido. Eu não tinha brinquedo colorido da estrela da Gol nem Maritel, mas eu tinha uma pipa de papel que bastava ter vento pra voar. E um jegue chotão que pra andar era só eu montar e dar um grito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar. Recordo da casa pequenina, onde o vento da noite desfilava. No romper da aurora eu me acordava com o som da orquestra da campina. Passarinhos cantavam na matina, borboletas voavam pelo ar. Quando a noite apagava, a luz solar vinha a lua enfeitando o infinito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu tenho o prazer de recordar.